Seção 22. De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Beleza Morta. De Cruz e Souza. De leve, louro e enlanguecido helianto, tens a flórea dolência contristada. Há no teu riso amargo um certo encanto de antiga formosura destronada. No corpo de um letárgico quebranto, corpo de essência fina, delicada, sente-se ainda o harmonioso canto da carne virginal, clara e rosada. Sente-se o canto errante, as harmonias, quase apagadas, vagas, fugidias, e uns restos de clarão de estrela acesa. Como que ainda os derradeiros haustos de opulências, de pompas e de faustos, as relíquias saudosas da beleza. Fim de Beleza Morta.